que é que vocês querem que eu faça? Se eu não domino essa paixão, se é sempre tão mais forte do que eu, esse perdão que o meu amor concede. Quem ama nunca mede as consequências. O que é que vocês querem que eu faça? Se ele me faz virar os olhos pro outro lado da mentira, quando quer transformar em amor a minha ira. Vamos combinar na madrugada, ele tem uma pegada que é impossível resistir. Me diz as coisas que eu adoro ouvir, com o seu doce dom de me iludir. E quando vem ferido lá de fora, corre pro meu colo e chora, frágil que nem um guri. Aí eu escancaro as portas do meu coração, e quando eu dou por mim já não consigo dizer não, e perco as forças no desejo. Tão mágico é o prazer que eu sinto nele me tocar, que se neste momento o mundo se acabar, juro que nem vejo. Esse sujeito não tem mais jeito, apronta todas e tira onda no meu peito. É tão ingrato, é o retrato do mais perfeito querubim. Sem ele eu perco o chão, mas em compensação ele me confessou, depois de um botequim, de um chope, um futebol, um samba, enfim, que o seu maior prazer é voltar pra mim. E vamos combinar na madrugada, ele tem uma pegada que é impossível resistir. Me diz as coisas que eu adoro ouvir, com o seu doce tom de me iludir. E quando vem ferido lá de fora, corre pro meu colo e chora, frágil que nem um guri. Aí eu escancaro as portas do meu coração, e quando eu dou por mim já não consigo dizer não, e perco as forças no desejo. Tão mágico é o prazer que eu sinto nele me tocar, que se nesse momento o mundo se acabar, juro que nem vejo. Esse sujeito não tem mais jeito, apronta todas e tira onda no meu peito. É tão ingrato, é o retrato do mais perfeito querubim. Sem ele eu perco o chão, mas em compensação ele me confessou, depois de um botequim, de um chope, um futebol, um samba, enfim, que o seu maior prazer voltar!